Já a seguir, e o Vida em Série, juntos para o terceiro dia da Comic Con. Olá a todos, eu sou o Manuel Reis, tenho comigo a Ana Calado e estamos a fazer um diário, não é? O terceiro dia da Comic Con, para, não só para o meu podcast, já a seguir, mas também para o podcast do Vítor Rodrigues, o Vida em Série. O Vítor Rodrigues não pôde estar aqui e não pôde conhecer um dos seus ídolos, que é a Trisha Helfer, que o mandou justamente para um certo sítio, quando lhe disse que o Vítor era um grande fã dela, mas que não pôde vir. Isto aconteceu mesmo, há testemunhas, portanto pode acontecer. Temos aqui um tipo do Cinema Planet a tentar invadir a gravação do podcast, mas não há problema. É, podes dizer. Sem paladinhos, a fila estava mais pequena porque afinal já fechou. Pois. Olha, foste ver o sempre visto o painel do Rambo, já agora? Vi. E o que é que achaste? Força. És o, desculpa. Miguel Revel, ok. Planet. Sim. O painel do Rambo, o Joaquim de Almeida a contar histórias muito divertidas. Mas o Joaquim de Almeida a contar histórias é um must. Acho que foi por isso que não fizeram conferência de imprensa com ele. Não temos conferência de imprensa com o Joaquim de Almeida, não porque não ia ser fixe, mas porque provavelmente ia demorar 4 horas só para ele contar histórias. Mas sim, desde histórias no porta-aviões com o Gene Hackman, lutas com o Dwayne Johnson no Fast and Furious, estava muito fixe, e o Oscar Reinada também a contar, pronto, as suas aventuras e os seus papéis. O Rambo, aliás, eu confundo, muitas vezes troco os nomes. O Rambo, no filme de Rambo, que estreia dia 26 de setembro nos cinemas. Exatamente. Tivemos aqui direito a uma antestreia, não foi? Não? Não? Ok, pensava que tínhamos tido, mas. Ok, melhor, ainda bem. Ainda bem, assim vemos todos o filme no cinema. Que assim vemos aquilo em grande, som, não é? Achas que aquilo que podia ser melhorado, esse aspecto? Ali as apresentações. Sim, na tua opinião. Principalmente. Na tua opinião? Sim. Ok. Está bem. Olha, não tomo mais tempo. Obrigada. Nós também temos aqui. Obrigado. Pronto, Ana. Sim. Nós tivemos mais focados em painéis de consumo interno aqui nas conferências de imprensa. E também houve aqui uma novidade. Há novas séries portuguesas na RTP. Eu tive a falar com um dos elementos do elenco de uma dessas séries, mas já vamos a isso. Para já, vamos aos painéis de atores que passaram por cá. Ontem tivemos dois atores que fizeram estes dois dias, o Kevin McNally e a Trisha Helfer. O Kevin McNally, começámos por saber, no primeiro dia começámos por saber duas coisas interessantes sobre ele, que foram. Acabámos por saber... Diz qual... olá, não disseste olá. Eu disse pessoal. Olá. Ok, olá. Pronto, é a Ana. Olá. Faz consultas de nutrição em Lisboa. Isso é relevante? Está bem. É, as pessoas podem ter encomendar. Ok. É publicidade gratuita, não te queixo. Ok. Sim. Então, vamos falar então do Kevin. Relativamente ao Kevin, as principais perguntas acabam por ser dos filmes dos Piratas das Caraíbas, qual é que foi a experiência dele nos próprios filmes dos Piratas das Caraíbas, relativamente também às cenas de ação que ele fazia. Ele até acabou por referir que grande parte das cenas ele não fazia, também por razões de segurança também. Beatriz Silva sempre a querer invadir o espaço das outras pessoas. Enfim. Como eu estava a dizer, isso foi uma das questões. A segunda questão foi também como é que as cenas de luta se processavam, como é que era o próprio procedimento, como é que era a preparação. Foi assim algumas das questões que foram na primeira feitas conferência aqui. Exatamente. O Kevin McNally, que é um senhor já com alguma idade, portanto as cenas de luta têm sempre de ter um especial cuidado. Sim, é o comboio da linha de Cascais, é o que há, é a vida, não podemos fazer nada quanto a isso, só falta mais um dia, aguentem. Gostas da minha passiva agressividade? Fantástico. Pronto. Bem, mas vamos ouvir primeiro a opinião de Kevin McNally em relação à sua participação no Piratas das Caraíbas. E não só. Sim. Ainda falta aí uma coisa. É a experiência que foi trabalhar todos estes anos nestes filmes com o Johnny Depp, porque o Johnny Depp é também reconhecido como como sendo um bem disposto, divertido, acaba por lançar piadas nos pontos. Estás a falar de Johnny Depp, eu ontem estava a fazer zapping, sabes o que estava a dar na RTP2? Pesadelo em Elm Street, com o Johnny Depp. Com o Johnny Depp. Mas pronto, vamos ouvir Kevin McNally. Well, I had a great experience, particularly the first three, because we spent a lot of time in the Caribbean and we spent a lot of time at sea. And that, is anybody going to translate? Does anyone speak English here? Are you all right? Yeah. Well, we don't speak Portuguese in England because yet we're asses. But okay, so the first three were great. The fourth one, we went to Hawaii. That was terrific. The last one, we were in Australia for 5 months. And you're absolutely right. Johnny is a joker on set. He's always playing tricks on us. And so to have done five films with him and Jeffrey Rush for me was a real honor. The reason I say the first three were most enjoyable because back in those days, we used to shoot everything for real. But more and more, as you know, with many big movies now, we spend far too much time working on green screens and imagining what the film is going to look like. So I used to prefer it when, you know, if we had to split a ship in half, we actually cut a ship in half and we didn't do it in the computers. A segunda questão foi em relação aos seus personagens e aos desafios que elas implicam, não é? Exatamente, qual é que foi... As suas personagens? Sim, qual é que foi a personagem mais desafiante para ele até hoje? I think the biggest challenge I've ever had is on the stage playing King Lear. Because it's they describe it as an Everest role, like climbing Mount Everest. And that was hard work, although ultimately very enjoyable. In the cinema or television, roles tend to be challenging not for intellectual reasons but for physical ones, i.e. being at sea for a week or, you know, having to do physical stuff, having to do stunts. So usually, certainly for an old character actor like me, the difficulties of screen acting are physical ones and not intellectual. So how do you prepare for the stunt scenes, for example, that you talk about? So you have to wait for that train to go by. What did you say? How do you prepare for your stunt scenes? For my what? Stunt scenes. The fight scenes. Oh, stunt scenes. Well, I have a fantastic stuntman called Dan Berenger who will try to help me do as many of the stunts as possible, but obviously the producers don't like me to do the really dangerous ones because they don't want me in hospital for 2 weeks when they could be shooting me. So I just try to keep fit, swim, walk, and drill run. So if I do fall down, I won't hurt myself. If you notice, the drunks don't hurt themselves when they fall down. Kevin McNally a responder isso. No segundo dia ainda tivemos mais algumas respostas. Por exemplo, ele vai entrar na nova temporada de The Crown, sim, com a Olivia Colman a substituir a Claire Foy como Rainha Isabel II. Ele faz de secretário para a imprensa de Margaret Thatcher e também referiu que à medida que o papel dele vai... À medida que os anos vão avançando, o papel dele vai diminuindo e que não achava muita piada a isso. Também houve referências ao Brexit, também foi muito interessante nesse lado, em que ele expôs as suas reservas em relação ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Falou também da sua experiência em Assassin's Creed, dar voz a um videojogo, e disse que era uma experiência bastante... as dificuldades de ter as pintas pintadas na cara, porque gravam as expressões faciais dele quando fala. E também uma série que nós os dois vemos, que nós acompanhamos. Que era Designated Survivor. Exatamente. Sim, que já acabou. Ele participou na primeira temporada, gostou muito de trabalhar com o Kiefer Sutherland, já tinha trabalhado com ele antes, em 24, e gostou muito de trabalhar, que ele é muito, muito porreiro. Olha, o Kiefer Sutherland, eu adorava que ele viesse à Comic Con. Paulo, se estiveres a ouvir isto, fica aqui o meu pedido, ok? Pronto. E ainda não viu a terceira temporada de Designated Survivor, já vi. Que é a última, pronto, a série foi definitivamente cancelada. Infelizmente, sim, a ser foi uma melhor temporada do que as duas anteriores. Sim, também provavelmente porque era mais self-contained. Ele até referiu isso mesmo, que a primeira temporada ele gostou porque tinhas aquela premissa principal de eu sou o presidente e que essa premissa se gasta, se desgasta ao longo das, da segunda metade da primeira temporada e da segunda temporada, e é verdade, é verdade. Pronto, e foi a nossa, as nossas, foram as nossas conversas com Kevin McNally. Passando a outra convidada deste painel, e agora temos um chat de um animador de serviço aqui ao lado, na tenda de gaming. É a vida, é o que há. Tivemos duas conferências com ela, e tu foste à primeira, eu fui à segunda. O que é que ela respondeu na primeira? Na primeira conferência, aquilo que a Trisha falou, falou mais de dois trabalhos, que era o Lucifer e Battlestar Galactica. Battlestar Galactica relativamente à sua personagem number six. Silent. Exatamente, os desafios que essa personagem implicava também. Aquela loira com um vestido vermelho. É só disso que eu me lembro, só vi tipo um episódio de BSG. Vale a pena vale, ver. Vale, é giro, mas também, ela própria também falou do seu próprio broadcast de Battlestar Galactica também. Um podcast, sim. É triste, pronto. Sim. Já é cansaço. Já vamos ouvir um clipe sobre isso mais à frente. Exatamente. E por fim também falou da sua experiência em Lucifer. Uhum. Lucifer, como muitos de vocês sabem, foi na altura cancelado. E acabou por haver uma grande petição. Estava na Fox, certo? Exatamente. Sim. E houve uma grande petição para que a série voltasse. E depois isso acabou por acontecer pela Netflix. Acabou por haver aqui mais umas temporadas. A Netflix mais viu umas, dinheiro umas nisso. Temporadas. E aquilo que foi perguntado a ela foi qual é que foi a experiência dela a gravar Lucifer, assim, se houve assim uma cena mais complicada de fazer, ou o próprio desafio de interpretar Charlotte e a mãe de Lucifer também. São assim algumas das coisas que nós também podemos ouvir. Vamos ouvi-la então primeiro a falar sobre Lucifer. Lucifer is there just starting filming their fifth and final season right now. I was in the second and the third seasons, so after that the show got canceled, and it was because of the fans, the Lucifer fans, Save Lucifer, this massive, massive campaign, Twitter campaign that essentially saved the show. So I know I was going to be off the show anyway at that point, so it didn't necessarily affect me in terms of my job. But I was still just, you know, being friends with them and having been part of the show, I was still very taken in and just exhilarated by the fan outpouring of love for the show. And happy for my coworkers and my friends to get to continue on. So it's they're going into their fifth season, and the show is, you know, the show's a fun show. It definitely has some dark elements and kind of an allegory of human life and dysfunction and everything, but it's also a very fun show to watch, and I think that's one of the things that people are drawn to it. It can make you think, but it can also make you laugh. And in these days and times that we live in right now, sometimes a show that you can just sit down and relax and enjoy is what you want to see, right? And I mean, Tom Ellis may be extremely charismatic. Yes. He might have that going for him. I think for myself, I mean, I worked with Tom the most, and then with Amenadiel, or Lucifer, and DB, and had some wonderful scenes with them. It's hard to choose because there was a bunch of different scenes. There was a scene with Amenadiel where I take him to Uriel's grave. And he has that coming to terms that his brother is dead and that his other brother did it. And I thought DB did a wonderful job in that. Of course, Charlotte's death scene was a very difficult scene to shoot. But also in that way, it was a beautiful scene to shoot. The most difficult part of it actually was the fact that it took about a month to film it. Because we started it and we had to have quite a few pre-production meetings in terms of for visual effects, because of how his wings, how the vis effects were going to draw his wings, so they had to make sure hair wasn't falling in place, or the costume, how he was going to lift me up. And then when we went to shoot it, we shot the talking on the bench, we shot everything leading up to the shooting. and I went to the back to get squib. Do you know what squibs are? It's the special effects that they strap on you. It's the little gunpowder. So when somebody remotely hits it, it looks like you've been shot. You see the blood spurt out. So when I went up to get squib, which takes about 10 minutes, fog rolled in, and it looked like you couldn't see any twinkling lights. So since it was supposed to go from 1 second to the next, we waited to see if the fog would pass, and it didn't. And so finally they called Tom and Lauren and Kevin in to do the finale when they come in and find my body. And at this point they thought they were gonna be working hours later. And so they all had a little bit of wine in their trailer. They'd been watching movies. They all come in kind of in a good mood. And anyway, by the time we shot the ending, and then by the time we could go back and shoot the actual dying and being lifted up to heaven, was probably about 2 to 3 weeks later. So it was a hard, you know, an emotional scene like that, and you have to keep breaking it up into all these different elements. That was probably one of the hardest scenes. E agora, sobre a sua experiência em Battlestar Galactica. For me, in the beginning, just being brand new, it was my first season, my first series. So just being green, so to speak, and just learning to trust my instincts. But it was with a team of amazing people, you know, Edward Jenzel, Mary McDonnell, Katie Sackhoff, James Callis, like just an amazing group of people. And so it very quickly became a family. I think the challenge in the beginning was when I started having multiple characters of trying to, I never had trouble keeping them separate because to me they were different people. But when you had multiples of them in the background, those were all photo doubles where you'd never see their face. And if you did, they would pop me into that. They'd change my outfit and they'd pop me into that outfit. And you'd see my face for a second. But I'm a little bit of a control freak and I like to make sure, so I would be doing my own job, but I'd also be watching all the photo doubles and make sure that they weren't doing something that number six wouldn't do. And so those were kind of busy days because I had to watch and make sure that they were doing the job correctly. Na segunda conferência de imprensa, foi-me pedido para perguntar sobre uma série em que ela, que já existe e em que ela vai participar, que já gravou dois episódios, o 7º e o 13º. Ela foi muito específica. Ah, isso é em ótimo. Relação a isso, assim sim. Já temos uma noção, não é? Ela vai fazer de Drácula, e vamos deixá-la explicar. Mas a série é a série Van Helsing. Sim, série Van Helsing. Onde é que passa cá em Portugal? Não passa cá. Não passa cá, ótimo, fantástico. Mas passa, originalmente passa no Safari. Ok, vamos ouvi-lo então falar sobre a sua experiência em Van Helsing a fazer de Drácula. Uma mulher a fazer de Drácula. I have filmed two episodes in the fourth season, which is going to be released on Sci-Fi at the end of this month. In the States anyway, I'm not sure exactly when it comes over here. But that's a 13 episode order for the fourth season. I'm in episode 7 and episode 13. And then we'll be set up for more in next season. Season 5. Yeah. How was the experience? It was fantastic. A really nice group of people. I seem to be lucky that I keep finding myself in series or coming into series where the groups of people are wonderful people to work with. It's mostly a Canadian crew. It's shot in Vancouver. And it's, you know, heavy subject matter, obviously, a lot of gore and fighting, but to the ability to play the iconic character of Dracula. Were you the first woman playing Dracula? To my knowledge, yes. Okay. I don't know, I could be wrong, but I think so, yes. And how did you adapt to that role? I wanted to, and my vision of it was very similar to how it was written and how the producers and hair and makeup team and the writers as well had the idea, where I didn't want to come in and play Dracula as the first female Dracula, this femme fatale, and come in and have, like, you know, big voluminous hair and, you know, bustiers and be all sexy and whatever. And so I wanted to play You know, the character is obviously evil and has a superiority. In the first episode that I'm in, she's been down. I mean, obviously the Van Helsings have been fighting her for millennia, and so Abraham Van Helsing has locked her in this portal. So she's very anxious to get out. But she's a little unaware of what's been happening, you know, above. So she's happy to be out, but then she sort of goes away again and then comes back in the finale. And you can tell during that next season she's going to wreak havoc. So she's the more she's out, as I think they do with a lot of the characters, the longer they're kind of out, they start to adapt a little bit. So I don't know exactly where next season will go, if there is a next season, of course. But for me, the first episode I was in was very much her kind of coming to terms of being out and seeing what this world has turned into and wanting to get her touch on it again. And fascinated that there's still some Van Helsings around, played by, you know, Vanessa Van Helsing. And so it's very fun. And then the second episode I'm in is a little bit more, you see a little bit more of her power and her control. At this point, she doesn't have any, she's unparalleled in terms of, she doesn't have anyone that she can't control. And so there's a superiority. And it's place for her. Yes. Yes. And so there's a superiority and an arrogance to her that has been fun to play. But I look very kind of and more androgynous, a little bit more creature-like than, you know, the big puffed-up collar and, yeah. Okay. Nós falámos há bocado de Trisha Helfer gravar um podcast dedicado à série, à sua série mais emblemática, na verdade. Battlestar Galactica. Isso. Battlestar Galactica. Com diversos convidados. Sim, é ela gravou já as primeiras duas temporadas, vai passar agora para a terceira. E ela explica-nos um pouco de qual foi a inceção dessa experiência. E eu conheço certas pessoas que já gravaram podcasts dedicados a séries, podem dizer que é uma experiência interessante e bastante complexa. Certas pessoas, ninguém em específico. Pronto. Mas também houve mais uma questão que foi feita à Trisha, correto? Sim, mas primeiro, podcast, e a outra questão vai ter a ver com o que falámos. Well, it's a show that was, it's extremely well written, and doing the rewatch of it, my co-host, Mark Bernardin, also does another podcast, Batman on Batman with Kevin Smith, and he's a writer as well. He was on the first season of Carnival Row, and he's been on lots of series. He covered Battlestar Galactica for Entertainment Weekly during the run of the show, so he knows the show, and he covered it as a journalist, right, and a writer. So, you know, we were both there in different capacities, and we also have many guests. Sometimes it's just us, and then sometimes we have guests on, everyone from Ron Moore, who created the show, to Edward Olmos. This season we had David Weddle and Bradley Thompson, who wrote a lot of the episodes. They were there to talk about Scar, that particular podcast. And it's been interesting to do. It's fun. Fun for me to do and do a rewatch, but I think it's what I've been really taken by surprise with is the relevance in today's world that it still has. If anything, it's almost more relevant to what's going on in society and everything right now than it was 10-15 years ago. And so that was a bit of an eye-opener for me. Like I at first I started it out just going, I was actually at a convention in London. And I was sitting in the green room having lunch, and there's a wonderful actor, John Carroll Lynch, and he sat down beside me, and he said, I just got to, you know, I didn't know him, and he said, I just got to tell you, I'm a huge fan of Battlestar, and we just started talking, and I was saying, you know, I haven't seen it since way back then, like, I think I need to watch it, and Mark Bernardin was sitting on the other end of the table, and he's like, well, you know, there's an actor from the West Wing that does that, and maybe you should, you know, look into doing a podcast, and maybe I should be the one to do it with you. And it all stemmed from John Carroll Lynch and Mark Bernardin sitting at Showmasters convention, you know, having lunch. And that's how it started. So, and then Mark and I partnered with Sci-Fi Wire And it just it's been a really great experience for me. But the biggest thing that I can say is that I've just really been blown away by how heavy and how relevant it is to our society and our politics and our just our world today. Ela falou aqui nos podcasts em relação à importância da série na atualidade, e eu decidi perguntar: tens refugiados? Battlestar Galactica falava disso, e será que hoje em dia a série é mais importante por falar de um assunto que acaba por ser tão atual nesta porcaria de mundo em que estamos? We're about to start the third season. We're just finishing up the second season, and the third season is New Caprica, right? And we're going to be dealing with suicide bombers, and we're going to be dealing with you know, everything that they're going to be dealing with, and it's really a show about the human condition and survival, and so yeah, we've been going through some pretty dark times in our world the last few years, and you know, right when we shot the show, you know, 9/11 had just happened prior to that, and you know, we had a poster on the wall in one of the scenes of the soldier holding the flag, and that was so reminiscent of everything, you know, of a photo that had been going on, and it's still, it's, you're watching some of the episodes, and it's about this. It's about, you know, losing, being fine to lose, you know, a couple of raptors full of people just because of the bigger cause, and the amount of the cost of human life and fighting another side that you don't understand, and you know, in our show it's obviously robots, but it's fighting another side, and then the further the show goes along, you start to understand the Cylon perspective a little bit more, and in some ways almost start to side with them, and then the humans start to do things that you're like, why would you do that? And so it's, yeah, it's actually been shocking how affecting it is now. And one thing I enjoy seeing is that some people are, you know, a younger generation is actually watching the show now, and new people are watching it, which I think is important. E foi este o dia de Trisha Helfer cá em Portugal. Vítor Rodrigues, como te dissemos, ela mandou-te, ela disse que estás na sua shitlist. Mas ela veio a Portugal, ela gostou muito de estar cá. Vamos ver o que é que o futuro reserva. Não posso dizer mais. Vou deixar assim isto no ar. Assim a pairar no éter. Alexander Ludwig chegou hoje, vai estar cá amanhã, para além de Millie Bobby Brown, Benedict Wong e Anthony Kerrigan. Já tivemos a oportunidade de falar com ele numa conferência de imprensa. Ana, o que é que lhe perguntaste? Foi principalmente da sua série de maior sucesso, Vikings, em que ele interpreta o Bjorn, Ironside, e aquilo que perguntei foi a nível da própria experiência a trabalhar na série, a preparação também das próprias cenas de luta, e qual é que também foi o principal desafio de interpretar a própria personagem, que também vocês vão ouvir a resposta de seguida. The biggest challenge was undoubtedly the weather conditions. We shot in Ireland for 5 years, and when the show started becoming quite successful globally, they decided that they would extend the seasons from 10 episode seasons to 20 episode seasons with a break in between, which meant that we were filming in Ireland for 11 months out of the year. Particularly in the winter, it's not a very welcoming climate. It's raining a lot of the time, and it's quite cold. So, in the wardrobe, I have no idea how the real Vikings did it, because it was just painful to be out there for, you know, 10 minutes, let alone, you know, 10 months, you know, and we'd be out in the water, and it would be pouring rain, and we'd be hiding under our shields and shoot a scene, and if you had to go to the bathroom, you hop on a boat and you go to the nearest island. You know, it wasn't for divas, and so that was a challenge in itself. It was also probably one of the greatest experiences I'll ever have, and I suspect it'll probably be the hardest I've ever and will ever experience on a shoot, just purely because of the length of time we had to sustain something like that. The fight sequences, so I do all the stunts that I can, like, for insurance reasons. There's certain things that they just won't let us do that you know, is understandable. Like, there's this one sequence in season four where you think Bjorn gets killed. He gets shot in the neck with an arrow, and he does, like, this... He falls off this boat off of a cliff for, like, 20 feet into the water. I really wanted to do that, but they wouldn't let me. But we have an amazing stunt coordinator, and we have an incredible stunt team that are just unbelievable. We'll train usually 2 weeks to a month up before a fight sequence. What makes this difference from a lot of other fight sequences that you'll do, though, is that there's a lot of things you can't predict when you're rehearsing for a sequence that involves thousands of people. You know, we had more extras than they had on Braveheart for some of the sequences, and you can't rehearse for that. You know, you basically, at the end of the day, you run into a big scene and you just start hitting whatever's close to you and you hope that you make it out. Usually you leave with some scrapes and bruises, but it really makes for some really interesting television and a super fun experience. You know, you really feel like you're in it. But you know, for the most part, you know, we'd be training, you know, except for those big battle scenes, we'd be rehearsing a lot of these sequences. But on the day, you always have to adapt to the environment where you're filming. So if, you know, we rehearse a scene and then suddenly we realize that the sequence won't be able to work because there's certain props or there's certain, you know, things in the way, you just adapt to that. And usually we rehearse a lot bigger of a sequence than what makes it into the cut, specifically for time purposes. But it's, you know, it was an amazing experience, and I was so glad to be a part of it. And it's crazy. I've been off the show now for probably coming on 2 years, and the last season is premiering in December. So it feels like a lifetime ago that I was a part of that show, which is crazy to say because, you know, as far as everyone else is concerned, it's still happening, you know, and it still will be for another 2 years. So it's amazing. It was the greatest opportunity I've ever had. Uma outra pergunta que achei muito pertinente a resposta é, e isto é uma coisa que está aqui porque vende bem, vamos deixar de ser estúpido, isto vende bem, as pessoas gostam de ouvir histórias engraçadas daquilo que acontece nos sets, e o Alexander contou uma história bastante engraçada, uma partida que ele pregou ao ator que fazia de seu pai na série, e é algo que eu não gostava que me fizessem. E outra coisa muito relevante, o Alexander no próprio painel disse que a pessoa que pregava mais partidas nos bastidores era o Travis. Era o Travis Fimmel, não é? Exatamente. Mas vamos ouvir a partida que o Alexander pregou ao Travis Fimmel. I'll tell you a funny story. So, like, one of my closest friends as well is Travis Fimmel, who is my father. And we used to prank each other all the time. It was relentless. I mean, relentless. Every single day. And finally, I had just had enough of the getting pushed around. And I wouldn't recommend doing this to anyone because it's just terrible. But one day, we were filming out in the woods, and he went into a porta potty. And one of the extras turned to me and was like, "Alexander, you know, now's your chance." I was like, "You're damn right it is." And I ran over and I just kicked the porta potty over when he was inside of it, and he came out just going, oh my god, and it smelled terrible and it was awful, and I'm so happy I did it. Estamos a gravar perto das 8, está agora a começar um painel que tu queres ir ver. Sim, por isso, temos que continuar. É? Sim, não há problema? Sim, falta falar do Avi. Falta falar do Avi, sim. Exatamente. O que é que aconteceu no painel dele? O Avi Nash veio como convidado da Fox, veio aqui fazer um painel. O Avi Nash que fala português. Exatamente, ele praticamente falou o tempo todo português e é um português incrível. É namorada brasileira, não é? Namorada é brasileira. Não sei. Acho que sim, disseram-me que sim. Não faço ideia. Pronto. Eu não sei isso. Pronto. E uma coisa que por acaso foi bastante. Foi um painel bastante descontraído, só para terem uma noção. O próprio Avi acabou por sair do sítio onde estava sentado e acabou por sentar na ponta do palco para estar ali mais perto das pessoas, responder às perguntas. Estava muita gente no teatro para o painel dele? Estava um bom número de pessoas, sem dúvida. Talvez. Se fosse talvez outro convidado assim mais Millie Bobby Brown podemos dizer que amanhã sim, vai ser louco. Se estão a ouvir isto de manhã, venham cedo. Mas posso dizer que o facto de ser sábado, os painéis, no geral, ficaram muito bem compostos, sem dúvida. É verdade, é verdade. Sim, e acho que foi bastante interessante a experiência que ele teve a falar sobre a nova temporada, apesar de não poder ter dito muita coisa sobre isso, mas foi um painel bastante interessante de se ouvir. Ok, o concerto da Film Orchestra teve casa cheia, eu só consegui chegar lá, creio que não foi, foi na última música, Bohemian Rhapsody. Acho que foi a última música do concerto. Eu estive a assistir a três músicas, Captain America, o Harry Potter e também o Skyfall. Sim, eu ouvi-as. O Bohemian Rhapsody, o arranjo sinfónico daquilo é absolutamente maravilhoso, o público a cantar a música com a orquestra. E também tenho a dizer que quando meteram os Avengers, a música dos Avengers foi incrível. Sim, a acústica no pavilhão era muito boa, estava muito bem trabalhada. Bem, não sei se queres ficar aqui para este último apontamento que tenho, que é a RTP está a lançar novas séries, vai lançar a sua grelha nos próximos dias, a sua nova grelha nos próximos dias. A RTP é dos poucos meios portugueses que aposta em ficção portuguesa que não seja novelas, tanto em filmes, tanto com produzir filmes, como séries próprias. E está aqui um formato misto, que é a Terra Nova. Terra Nova vai estrear na RTP algures este outono, creio, não tenho muito bem certeza, mas é um filme e uma série. O filme vai-se focar mais na vida dos pescadores de bacalhau na Noruega, e a série vai-se focar não só nos pescadores, mas também nas vidas dos familiares que ficaram em terra. Eu tive a oportunidade de ver um excerto da série, está muito bem conseguida, tem os efeitos especiais manhosos, eu falei disso no clipe que vão ouvir, tem um elenco gigantesco, são pelo menos 25 atores no elenco principal, fora convidados especiais e atores convidados da série, chegam aos 60 atores. É uma grande produção da RTP, e eu tive a oportunidade de falar com a Carla Chambel, que faz parte do elenco, sobre este novo desafio. A Terra Nova representa, portanto, tem um lado do mar, que vai sair em filme no final do ano, não sabemos se ainda no final do ano, mas em princípio ainda estrear nesta temporada. Que é focado nos pescadores da pesca de bacalhau. Sim, exato. E portanto é um filme de homens, genericamente e fortemente. E depois temos este lado da série, realizada pelo Joaquim Leitão, em que traz-nos o lado da terra, portanto, quem fica em terra e quando os homens vêm à terra. E eu acho que a série passa um bocadinho por isto que eu falei ali no palco, que é a forma intensa com que se vivem as emoções pelo facto de haver tão pouco tempo dos homens estarem em terra, e portanto tudo é vivido com muito mais intensidade. Os amores, as discussões, os medos, é tudo como se fosse empolado ainda mais. E pensando nisto, há um imaginário dos anos 30, onde havia muito menos informação, onde o medo se instalava muito mais rapidamente. Também meios pequenos, não é? Sim, que a informação, pequenos, em que tudo passa muito rápido, mas de uma a informação forma... demorava a chegar, mas depois quando chegava passava muito rápido, muito depressa. Sim. Eram homens que passavam 9 meses no mar a tentar pescar em algo. Em condições extremas, absurdas. Não eram os navios que temos hoje. Não, de todo. E ali temos uma imagem justamente disso, que é eles saíam naqueles botes pequenos. Portanto, eles tinham um navio grande, mas depois havia uma parte da pesca que era feita com os botes pequenos. E, portanto, isso só de pensar é assustador. Com, se estão a ouvir isto e se viram isto, ou se vão ver o trailer eventualmente, sim, os efeitos especiais são manhosos, mas, por outro lado, é Portugal, estamos a crescer. Sim, é verdade, e aqui também estávamos a ver numa dimensão grande e não com toda a qualidade que desejaríamos, mas pronto, existe esse outro lado dos efeitos especiais que eu estou simbolicamente, simbolicamente a fazer assim com o dedo. Para é o guito que há, exato. E a RTP já faz bastante faz com... Faz milagres, esta produção... Aliás, a produção cinematográfica e televisiva em Portugal, de uma forma geral, faz milagres. Faz milagres, nós estamos a habituados a isso, e aliás somos caracterizados justamente por esses fazedores de milagres, com pouco fazer muito. E pronto, e então eu acho que este lado da terra teve essa beleza sensível que contrasta com a rudeza do mar, de tudo ser vivido com muita intensidade, e por isso foi tão prazeroso e tão intenso fazer. Isto nota-se até no lado da fotografia, das cenas do mar, obviamente é uma fotografia muito mais fria, muito mais depois na Nazaré é trabalhada, creio que é na Nazaré. Sim, nós fizemos mesmo coisas na Nazaré e depois em contraponto com uma pequena aldeia ali na zona de Mafra. E a Nazaré é aquilo, é uma fotografia mais quente, mais envolvente. Sim, mais sorridente por vezes também. E tu és? Eu sou a Joana, sou casada com o personagem do Miguel Borges, que me trai... Francamente, Miguel, não se faz. E portanto ela de alguma forma já vive com essa sensação de que não é desejada, mas vive, é assim que a vida se levava naqueles tempos. Havia uma honra a defender, ela está ali para criar os filhos, e continua do lado do seu homem, der por onde der, e portanto mesmo no momento da partida, mesmo sabendo que não é desejada, existe qualquer coisa mais forte que os une, e é também sobre isso que fala. Portanto, apesar de todos os desentendimentos, de maior ou menor cumplicidade entre os personagens, pelo facto de haver mais ou menos amor, existe qualquer coisa que se sublima a isso, que é esta ideia da sobrevivência, do ir enfrentar a morte de cada vez que se sai. Portanto, isso ultrapassa todas as coisas menos boas que se vivem em terra. E por hoje é isto. Tens alguma análise final? Estávamos a falar da RTP, acho que seria interessante, apesar de não ter sido referido aqui na Comic Con, mas acho que é uma série que eu tenho interesse em ver no futuro próximo. Sim. Porque ainda não há uma data de estreia, mas recentemente também vai haver uma série, aliás, brevemente vai haver uma série da RTP que se chama A Espia também. A Espia, sim, amanhã. Uau. Sim, é verdade, eu tenho de chateá-las por causa disso. Mas há. Estou muito curiosa para saber isso. Hoje houve painéis da RTP e amanhã há mais dois painéis da RTP que vão para depois do Millie Bobby Brown. Portanto, se vierem ver a Millie Bobby Brown especificamente, e venham cedo, tratem de comprar bilhetes e autógrafos cedo. Vai ser um dia caótico. O painel dela vai começar às 2:30. Se a vierem ver, fiquem depois um bocado, aproveitem o ambiente, preparem-se para filas. Só o auditório principal só tem mais de 2.000 lugares, não tem muito espaço por aí além. Isto não é propriamente uma crítica, é mesmo só uma observação. É que vem muita gente, acreditamos que vem muita gente, já perguntámos a pessoas da organização e disseram-nos que esperam muita gente. E não é só isso, é importante também as pessoas virem hidratadas. Sim, hidratadas, sim. Trazerem o chapéu. Tragam água, podem entrar cá com... Protetor solar, porque tem estado muito sol, tem estado muito calor, por isso tenham cuidado. Sim, ao contrário de outros festivais ou de eventos desportivos, podem entrar aqui com comida, podem entrar aqui com garrafas de água, não há qualquer problema, podem atirar a tampa da garrafa de água, isso é verdade, mas podem fazer passatempos e oferecemos garrafas de água com tampa. Portanto... há sempre formas de trabalhar isso, mas podem entrar cá com comida, venham bem alimentados, bem nutridos, bem hidratados, porque pode ser um dia longo para vocês. Se ficarem na fila para a Millie Bobby Brown antes, o painel é só às 2:30, ainda há muita coisa para fazer nas 4 horas anteriores, mas venham preparados para isso. Amanhã também vai haver outro painel com o Benedict Wong, painel com Anthony Carrigan, outro painel com Alexander Ludwig, se não estou em erro. Vão ter painéis mais pequenos de séries da RTP. Vão ter um painel de Frozen logo de manhã às 10:45, de Frozen 2 neste caso. Mais, sim, que me lembro. Benedict Wong é fixe, ele tem bom gosto de camisas. E ele é muito divertido, e ele consegue falar português. Sim, aliás, nós tivemos hoje uma conferência de imprensa que não ficou, o áudio não ficou nas melhores condições, é algo que pode acontecer. Mas amanhã iremos falar melhor sobre a conferência. Amanhã vamos tentar, aliás, até vamos tentar falar melhor com ele. Exatamente. Vamos ver o que é que dá para fazer, não prometo nada, mas vamos ver o que é que dá para fazer. Posso até dizer que o painel dele hoje foi muito divertido. O que eu vos posso dizer sobre o Benedict Wong é, ele é um excelente contador de histórias e tivemos a divertir muito. Ele falou sobre a sua carreira, sobre como se tornou independente de agentes e a sua carreira conseguiu progredir a partir daí, como voltou a fazer teatro e isso divertiu imenso. Ele é uma pessoa muito divertida e se forem ao painel dele, eu garanto-vos que também se vão divertir. E para além disso, só para concluir, o Benedict aprende facilmente português. Sim, sim. Atenção sim, a isso. Sim. É um gajo muito boa onda. Foi muito divertido tê-lo no painel. Se vierem e se ficarem até tarde, há Fox Comedy Club ainda. É um set giro, eles podem ter texto, não sei quem é que vai no domingo, por acaso, mas eles podem ter texto específico para a Comic Con, estão num ambiente nerd, e num ambiente geek, portanto dá para fazer piadas muito, muito, muito, muito específicas que os vossos amigos não percebem. E também temos uma última coisa, que é o concerto do António Variações. Sim, às 6 da tarde amanhã, os Bala vão estar em concerto como banda do filme Variações, como fizeram no filme, como fizeram a banda sonora. Isso vai ser muito, muito giro. E eu vou ter de me clonar para ir a todas as coisas que quero ver nesta Tanta Comic Con. Tanta coisa para fazer à mesma hora. Tão pouco tempo. É sempre assim. Devia haver dois, três de nós. É. Vítor, temos saudades. Bem. Bem, foi o Diário da Comic Con. Olá, está aqui a passar a malta do Sci-Fi. Querem vir cá explicar o que é que fazem já agora? Pronto. Eu só vos vejo na boa vida, mas pronto. Então, vocês estão a fazer uma ativação do 11-11, não é propriamente uma série de TV do Sci-Fi, não é propriamente aquilo pelo que o Sci-Fi é propriamente conhecido. O que é o 11-11? O 11-11, basicamente, é uma experiência de realidade virtual em que podemos acompanhar a mesma história de diferentes personagens, diferentes perspectivas. A história demora 11 minutos e 11 segundos cada personagem, claro. E dá para andar para trás e para a frente no tempo. Espera, a história toda demora 11 minutos e 11 segundos. Exato. E dá para andar para trás e para a frente. Ok. A perspectiva de cada personagem demora 11 minutos. E depois o final é mind-blowing. O final é uma surpresa, tem de experimentar. Ainda há mais um dia de Comic Con, quando é que vai sair. Daqui a pouco vou tentar ir lá. Há muitas experiências de VR na tenda gaming, há um novo jogo do Iron Man em VR, que é provavelmente a única forma de apreciar o jogo, de ser o Iron Man, não é? Ter o capacete, ou sem achar que temos o capacete do Iron Man. Parece-me ser divertido, eu quero ir experimentar aquilo. Mas pronto, vamos tentar. Lá está. A máquina de clonagem dava jeito. Há muita coisa para fazer amanhã, sem dúvida. Pronto. Ana, muito obrigado. Obrigada eu. Pessoal, fiquem bem, subscrevam o Vida em Série nos sítios habituais de podcast. Subscrevam-o já a seguir através do feed RSS, está o link na descrição. Algures. Um abraço. Até amanhã. Tchau.